Falando povo do gueto, são nossos versos, é nosso modo de protesto. É comerciado, só papo reto. Acabamos com a maldade, denunciando quando está correto. Pelos quatro cantos do mundo, contra o hip-hop tem tido adeptos. Seja casa, no carro, na rua, em qualquer lugar que você esteja, alguém tá escutando o rap por perto. Não é vão, mensagem passada na batida pesada que a gente escuta. Me influencia, entra no jogo também. Sou mais um guerreiro que não desiste, que nunca muda. Soldado do gueto que não joga toalha, que cai levando, segue na disputa. Pois independente do que aconteça, a vida continua e só fraco não luta. Vários irmãos já foram pra além, pois desistiram da batalha. Deixaram de lado o caminho do bem, partiram pra arrebentar e morreram por nada. Sobrou pra quem ficou aqui, saudade vazio no peito. E a certeza que o crime só traz o fim, sofrimento e mortes no gueto. Eu não sou melhor que ninguém, dificuldade já tive também. Só que não desisti de fazer o bem, pois tudo na vida consequências tem. A gente colhe que planta, isso é real, não é ideia. Muitos não botaram fé, se tornaram vítimas de tragédias. Até pra quem é da polícia, a casa tá caída. A crueldade que causa no gueto faz com que sejam alvos de bandido. Conflito social, elite contra favelado. O amor perde pro rancor e se tem baixa dos dois lados. Se você é contra tudo isso, não importa de que lado está. Favelado, branco, negro, rico, todo mundo perde nessa guerra que há. A cara é protestar, pra esse conflito ao fim chegar. Os atos do tempo se poder lutar, fazer o sofrimento não quer acabar. Terminar ao fim chegar. O rap é nosso dialeto, nossa forma de protesto. Sem desistir, vamos prosseguir pra acabar com a maldade, tudo que não é certo. O rap é nosso manifesto, a voz do gueto só papo reto. New Piano na batalha, soldados do gueto no ataque direto. O rap é nosso dialeto, nossa forma de protesto. Sem desistir, vamos prosseguir pra acabar com a maldade, tudo que não é certo. O rap é nosso manifesto, a voz do gueto só papo reto. New Piano na batalha, soldados do gueto no ataque direto. Canto rap porque manifesto minhas ideias. São pensamentos que vêm do gueto e o povo é a minha plateia. Minha verdadeira forma de inspiração pra compor e escrever. Com ritmo de rua, música, cultura pra fortalecer. Minhas primeiras rimas foram com 15 anos de idade. Dentro da escola fechava a porta e o hip hop era realidade. Bem que me fez distanciar do crime das drogas, da violência e também do tráfico e do mal que nos assola, mundo afora, nos quatro cantos desse imenso país. Demônio da risada é o criminoso, pede vida. Por isso que manifesto minhas ideias, meus pensamentos. Na periferia, noite e dia, onde o cotidiano é violento. Tragédia se arma, crime e morte vem acontecendo no nosso país. Corrupção sem arma na mão, com terno e gravata, povo infeliz. Temos que mudar esse conflito que acontece aqui no gueto, manifestando nossas ideias e tendo consideração, respeito. Penso que dessa forma podemos mudar esse quadro social. Analfabetismo acabando, mudando pra transformação real. A educação sempre deve ser a prioridade do nosso cotidiano. O pai de família é empregado e a criança sempre estudando. Se transformaremos e também teremos um país melhor. Longe do crime, das drogas, das armas, do tráfico e do pão. O conflito social irá acabar, chegar ao fim. Temos que ter manifesto para assim progredir. Nosso dialeto, nossa forma de protesto. Sem desistir, vamos prosseguir pra acabar com a maldade, tudo que não é certo. O rap é nosso manifesto, a voz do gueto só papo reto. New Piano na batalha, soldados do gueto no ataque direto. O rap é nosso dialeto, nossa forma de protesto. Sem desistir, vamos prosseguir pra acabar com a maldade, tudo que não é certo. O rap é nosso manifesto, a voz do gueto só papo reto. New Piano na batalha, soldados do gueto no ataque direto.